Davi Dog Dog. É cachorro duas vezes. Eu já perdi cara, bebê. Bebela. Eu já perdi cara, tá vida. Fazendo história no off, só tô por aí. É, para de se iludir. Cê tá mentindo quando fala pela boca que eu não presto. Na sua vida eu errei, mas eu te comi certo. Eu já panicar, é jacaré, jacaré. Pega essa visão, caralho. Posso até não te dar flores, mas eu dou tapa na bunda. Assume que é eu que na cama te afunda. Não tem pra que negar. Fica solteiro, esperei chegar o verão. Tirei a aliança do dedo. Se bato tá bom pra mim também. Melhor coisa é ficar solteiro. Nós tá vivendo tudo que era desejo. Senta, boca, toda peca dela vai querer ficar. Dog, dog, tá de passagem pra NK. Beat que te deixa lenta. Ela senta, ela quica, ela quica. As baby faz a fila. Chapa do pai, uma de cada vez, tanto faz. Uma de cada vez, pro tudo faz. Já pelica, bebê fumou um dry, sabe o que nem flow. Começou pelo gin, acabou no licor. Fica de costa pra mim que a visão melhorou. Mexe o corpo inteiro no as baby faz a fila. Tapa na bunda, assume que é eu que na cama te afunda. Não tem pra que negar. Bebê, me senta, me senta, me senta.